feliz sem saber. Isso me revolta. Tudo que eu fiz foi sem querer. Será que tem volta? Eu não dei valor, não me dediquei ao meu grande amor, como eu vacilei. Tô doente de saudade, tanta curtição, tanta liberdade, quantas horas são, quanta falsidade. Tô doente de saudade. Eu aprendi, não vale nada. Noite, farra, madrugada. Eu prometi amor, como eu vacilei. Tô doente de saudade, tanta condição, tanta liberdade, quanta azaração, quanta falsidade.